na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Olá, ouvinte. Olá, Sara. Olá, ouvinte. Olá, Sónia. Isto é uma boa maneira de começar o programa, a rir. Especialmente quando sabemos que, espalhados por este nosso lindo país, temos tantos ouvintes atentos e amigos. E para quem nos ouve pela primeira vez, este é o programa Mulheres de Esperança da Rádio Transmundial de Portugal, um programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Por muito tempo andei tão sem amor e sem força para andar. Até que um dia senti em mim, me guiando ao lar. Abri meu coração e encontrei a salvação. Pois creio em ti, meu rei, Senhor. Esse ser que me fez crer que eu sabia amar, eu sabia amar. Senti uma força agir maior que tudo em mim, a me transformar. Aí, a quinta edição da Máquina de Sonhos. De 29 de dezembro a 1 de janeiro de 2015, no Externato Marista de Lisboa, no Alto dos Moinhos. Acompanha tudo online em rtmportugal.org, a rádio oficial. Mulheres de Esperança. Sara, sabes aquela conversa que a pessoa é completa quando planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro? Sei, mas por acaso a ordem não é essa. É assim, há três coisas que um homem deveria fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Esta frase atribui-se ao poeta cubano José Martí. Olha, por acaso eu já fiz isto tudo, estou completa. E então as outras pessoas que não fizeram uma ou duas destas coisas? Então, ficas na categoria de uma outra pessoa chamada Marcela Albuquerque, que disse o seguinte: posso não ter plantado uma árvore, nem escrito um livro, nem gerado um filho, mas plantei sementes, inspirei histórias e dei à luz a mim mesma. Gostei, Sara. Já gerei um filho, ainda posso plantar uma árvore e, quem sabe, quando tiver mais tempo, não irei escrever um livro? Sabes, Sónia, é tudo importante, mas o mais importante é a paixão e o propósito que se coloca em cada uma dessas. Ter um filho pode ser o trabalho completo da nossa vida. Plantar uma árvore terá que haver condições e um propósito específico para fazê-lo. E escrever um livro, isso aí é pura paixão. Desculpem, será que ali no meu canto a trabalhar eu ouvi bem? Estamos a falar de escrever livros? É que recentemente eu ouvi que a Sara acabou de lançar mais um. É verdade, Levi, acabei de lançar mais um livro. Este é o terceiro livro editado, porque eu já tenho mais dois que não foram bem editados. Estão na prateleira. E deu-me muitíssimo gozo fazê-lo. E quanto tempo é que levou a fazer esse livro? Olha, este livro levou para aí assim um ano e meio a colocá-lo todo junto, a acrescentar, a tirar algumas coisas, já que alguns destes capítulos eu já os tinha escrito há algum tempo. Mas juntá-lo, arranjá-lo, fazê-lo mais próprio para aquilo que nós queríamos, levou aí mais ou menos este tempo que eu disse. E do que é que trata este livro? E já agora, o que é que tinha em mente em relação aos leitores? A quem é que destinava? Olha, é um livro, vamos chamar-lhe devocional, ou seja, é um livro que dá para as pessoas lerem um capítulo por dia durante 60 dias. São histórias pequeninas, histórias de vida que acontecem no nosso dia-a-dia, experiências da nossa vida que todos nós, como seres humanos, temos. E depois, a ideia é que as pessoas que andam à procura de saber onde está Deus, quem é Deus, como é que Deus opera na vida do homem, foi para essas pessoas, a pensar nessas pessoas realmente, que eu escrevi o livro. Ainda não falámos do título, estamos aqui os dois na conversa, não falámos ainda do nome do livro, Deixe Deus Entrar. Porquê a escolha deste título? Exatamente com o que eu disse anteriormente, porque muitas vezes as pessoas procuram Deus em lugares errados. Muitas vezes as pessoas procuram Deus em fontes e em experiências espirituais e místicas onde Deus realmente não está. Quando afinal é tão simples deixar Deus entrar na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus está à porta do nosso coração e bate. E se alguém deixar Ele entrar, Ele vai entrar, vai sentar-se connosco, vai ter uma festa connosco, vai cear connosco, ou seja, vai começar um relacionamento connosco. E as pessoas pensam que chegar a Deus é preciso fazer um grande sacrifício, é preciso fazer um caminho muito longo, é preciso fazer uma penitência maior ou menor, e não é preciso nada disso, porque Deus já veio ao nosso encontro através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é isto que eu quero passar para os leitores neste pequeno livro que escrevi. Mas espera lá aqui um bocadinho. Olvi, então, mas chegaste aqui, interrompeste a nossa conversa, tomaste posse do microfone, eu também tenho perguntas. Pronto, força, faz lá, vá. Acho bem. Oh, Sara, esse teu amor por escrever já vem de longe. Como é que isto tudo começou? Olha, começou muito cedo. Quando eu era criança na escola, não sei o que é que os miúdos agora fazem na escola, porque a escola hoje é completamente diferente, mas quando eu era criança, as pessoas eram levadas a escrever, a fazer aquilo que se chamavam as redações, que eram, o professor dava um tema e depois nós, os alunos, desenvolvíamos aquele tema segundo a nossa criatividade e a nossa capacidade de escrever, desenvolver ideias, etc. E quando eu era criança, muito criança, como sabes, eu tinha mais 5 irmãos a seguir a mim, eu era a mais velha, e eu era uma pessoa muito criativa. Inventava jogos, inventava brincadeiras, inventava que falava todas as línguas deste mundo e do outro, desencantava os chapéus da minha mãe para fazer reuniões e conferências, e eles sentados todos, eu é que falava. Enfim, eu era sempre a abelha mestra daqueles brinquedos todos. E o escrever, quando eu aprendi a escrever, e aprendi a escrever muito novinha, eu tinha 6 anos, já sabia escrever. quando eu comecei a entrar na escola e começaram a exigir-me as tais redações, aí eu dei largas à minha imaginação. Aquilo tudo que eu fazia na prática com os meus irmãos, eu punha no papel. Chegava à escola, entregava o papel à professora, ou o caderno, e a professora, no dia seguinte, depois de o corrigir, chamava-me e dizia-me: Sara, onde é que tu foste buscar isto? Ou: quem foi que te ajudou a fazer isto? Ou: a menina não sabe que não pode copiar. E eu ficava chocadíssima, porque aquilo tinha saído do meu coração, da minha cabeça. Eu dizia: oh, professora, não, eu não copiei, eu não pedi ajuda a ninguém, eu fiz os trabalhos da escola sozinha, e tal e tal. E elas não acreditavam muito, até que, ao fim de algumas experiências iguais, a professora chegou à conclusão, aquela professora daquele ano, que devia ser para aí, sei lá, o meu terceiro ano, a professora chegou à conclusão que aquilo era mesmo vindo cá de dentro. E um dia ela disse-me uma coisa que me marcou e que eu nunca mais pensei nela, mas que foi uma semente, foi como uma semente que ela tivesse posto dentro de mim. E ela disse-me: olha, menina, tu tens tanto, tanto talento para escrever, um dia vais ser escritora. Claro, a vida deu muitas voltas, eu nunca imaginei que um dia ia ser escritora. Tive muitas coisas para fazer, tive filhos para criar, tive, sei lá, tanta coisa que eu tenho feito ao longo da minha longa vida. E tem sido nestes últimos anos que eu realmente me dediquei a escrever aquilo que eu tenho cá dentro de mim e que é muita coisa, no fim de contas. Sónia, tu sabes, quando nós estamos juntas e viajamos juntas, que eu parece que não durmo, não é? Estou sempre a inventar coisas durante a noite e acordo de manhã e digo: oh, Sónia, pensei isto durante a noite. Ok, eu ponho isso tudo no papel. Se me disseres se eu sou uma escritora muito eloquente, não sou. Se sou uma escritora muito boa, não serei. Mas sou uma pessoa que gosta de pôr no papel aquilo que pensa, aquilo que imagina, aquilo que cria. E também gosta de pôr no papel as suas experiências de vida, porque já vivi muitas, muitas experiências, já encontrei muita gente interessante, já encontrei pessoas extraordinárias que me ensinaram muito, muito, muito. Também já encontrei pessoas horrorosas e também gosto de escrever sobre elas de vez em quando. E portanto, o escrever para mim tornou-se uma paixão muito grande, mas veio dessa tal semente que essa tal professora colocou no meu coração. Por isso eu acho, já agora, que quando nós falamos com as crianças, temos que ter muito cuidado com as sementes que colocamos no coração delas, com aquilo que dizemos às crianças, que eles vão ser ou não vão ser. Por exemplo, quando dizemos a um menino: ah, não faças esses desenhos, tu não tens jeito nenhum para desenho, não sabes desenhar, pintas isso tudo mal, estamos a fazer mal. Porque, quem sabe, aquela criança um dia será um grande pintor e um grande desenhador, porventura. O que nós temos que sempre colocar na vida das crianças, e especialmente nós os educadores, são sementes positivas, de verdade, de alguma coisa que um dia possa dar fruto nas suas vidas. Então, é daí que vem a minha paixão por escrever. Uhum. Isso gerou em ti autoconfiança, certo? Mas, Sara, eu acho que é preciso muita coragem para escrever, sem saber se haverá alguém que vai ler-nos, não? Ou não? Pois, mas todas as pessoas, quando escrevem, não estão a pensar que vão ter leitores. Escrevem porque gostam. Fazer um livro é uma outra coisa. O fazer um livro, o editar um livro, é uma outra conversa. São necessários várias técnicas, são necessários várias ações, são necessários vários negócios para se editar o livro. Mas quando nós estamos a escrever, nós não estamos a pensar que 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas vai ler-nos. Nós estamos a pensar que nós pusemos no livro aquilo que nós pensámos, aquilo que nós gostámos. E, no fim de contas, Sónia, um exemplo. Nós estamos a fazer um programa de rádio. Sabemos lá quantas pessoas nos escutam. Mas continuamos todas as semanas aqui a fazer o programa Mulheres de Esperança, sem imaginar que por este país fora haverá 20 pessoas que nos ouvem. Não, há mais. Haverá 100 pessoas, haverá 1000 pessoas, nós estamos a fazer o programa para pessoas. Então, estamos a dar o nosso coração, estamos a dar tudo o que somos e tudo o que sabemos para esses desconhecidos. Alguns deles nunca vamos encontrá-los, alguns já os temos encontrado por aí, nos vêm dizer: "Oh, eu costumo ouvi-la, ai, a senhora é a tal que faz o programa." Mas quando nós estamos a fazer o programa, estamos a fazê-lo porque achamos que é importante, porque temos um objetivo em vista, porque temos paixão pelo que fazemos e não apenas por aqueles milhares de pessoas que irão ou não ouvir-nos. E com o livro é a mesma coisa. Agora é a minha vez, menina Sónia. Por aquilo que já nos tem dito, percebe-se que o que é que sente quando escreve um livro? E quando termina, depois dessa fase, que sentimento é que fica? Olha, quando eu tenho um livro que está praticamente terminado, faltam dois capítulos. Outro? Outro. Este, por acaso, já está há muito tempo para sair. Está complicado este. Mas faltam só dois capítulos. Que eu vou escrever, e vou escrever esses capítulos assim rapidamente, porque estão todos aqui dentro do meu coração e da minha cabeça. Quando se acaba de escrever e se entrega o manuscrito ao editor, há uma espécie de um alívio. Ou seja, pronto, terminou, lava as mãos daqui, seja o que Deus quiser, taratá, tatatá. Muito bom. Quando nós vemos um livro feito, que foi o caso do que eu senti no domingo quando foi o lançamento deste livro, é como dar à luz um filho. Quando nós estamos em espera, numa gestação, imaginamos como será a criança, vemos as ecografias, imaginamos que se terá os olhos azuis ou escuros como os do pai ou como os da mãe, se tem o nariz assim, se tem a boca mais assado e por aí fora. E depois preparamos tudo para aquele bebê nascer e depois no dia que o bebê nasce é um alívio muito grande porque já nasceu. E depois, daí para a frente, nós preparamos-nos para alguma coisa que é completamente desconhecida, que é criar aquela criança, que é nutri-la, que é educá-la, mas que para nós é um passo sempre, sempre, sempre diferente. Porque enquanto ele estava guardado dentro de nós, durante aqueles 9 meses, nós sabíamos exatamente onde é que ele estava. A partir do momento que ele sai de nós, nós nunca mais... Sónia, nós nunca mais sabemos onde é que está o nosso filho. Tu tens uma filha pequenina... E diz: "Ah, mas eu com a minha filha ainda sei onde está." Não sabes, não. Neste momento ela está na escola. Não sabes o que é que ela está a fazer. Não sabes o que ela está a pensar. Não sabes a interação dela com as professoras ou com as colegas. Um filho, quando sai de nós, saiu de nós. Acabou. E um livro é a mesma coisa. É tal e qual. É por isso que o outro disse que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e fazer um livro. Sara, há mais alguma coisa que queiras dizer sobre o teu livro antes de nos leres uma das suas páginas? Bem, não me fica muito bem a mim dizer muita coisa. Não fica assim muito bem, mas diria que a pessoa, que o editor que me desafiou a escrever, a fazer este devocional, tinha um objetivo em mente, que eu já falei no princípio do programa, que estamos muito confiantes que esse objetivo seja atingido. E diria também que o livro é, como a contracapa diz, está escrito numa linguagem descomplicada e que estas 60 meditações abordam diversos temas do nosso cotidiano, incluindo dicas práticas de aplicação pessoal, que levam a pessoa a descobrir a simplicidade da vida através da meditação e de um relacionamento autêntico com Deus. Um livro que deve ser lido devagar, deve levar a pessoa a orar e a reconciliar-se com Deus, consigo e com os outros à sua volta. Obrigado, Sara, por estes minutos de conversa sobre o seu livro. Muito sucesso, é o que desejamos. Vamos ouvir um tema musical, já que vocês permitem que eu possa participar neste programa. Vamos ouvir um tema musical e já a seguir temos todos muito gosto em ouvir um dos seus capítulos do livro. Pode ser? Pode ser. Combinado. Fica aí, até já. Já tentei viver como quero, procurei ser feliz no que fazia, decidi ficar sozinha, pensado que assim venceria, mas nada eu consegui, me frustrei e caí, percebi, estava longe de ti. contigo aprender, só em ti confiar, só em ti esperar, porque sei, eu sei, não faz sentido viver sem ti. Esperança. Apresentamos agora Conversas da Alma. Antes de ler um dos capítulos do livro, eu vou ler a introdução de maneira que os ouvintes entendam o que está por trás deste livro. Ao escrever estes pequenos textos, tive apenas uma ideia em mente: que a reflexão que eles abrem seja tão proveitosa para si quanto foi para mim enquanto os escrevia. Vai notar que cada texto está encabeçado com um pequeno versículo bíblico. A Bíblia é um livro precioso, fundamental, divino. As suas palavras podem trazer-nos direção, paz, conforto, correção e vida. Leia cada texto como se fosse a chave que precisa para abrir a porta da sua necessidade. No final da leitura, pode fazer a oração que eu sugiro. Sem pretensões, sem ideias preconcebidas, espero que passe alguns momentos de paz e doçura consigo e com Deus. Deus a quem pertenço. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. Recebi uma prenda muito especial de uma das minhas netas. Um conjunto de louça, 3 pratos, uma caneca e uma chávena de chá, com cores lindas e frescas. Só por isso ficaria feliz, mas a particularidade é que ela pintou palavras de amor em todas as peças. O que me tocou foi o prato de sobremesa, onde pintou vários adjetivos que, segundo ela, fazem parte da minha pessoa. De vez em quando olho para o prato e sinto-me muito pequena, mesmo muito. Estou muito longe de ser tudo aquilo. Uma coisa é o que as pessoas pensam que sou. Outra é o que realmente sou. O que elas consideram ser as minhas virtudes pode pintar-se num prato, escrever-se num quadro ou até mesmo num postal. O que realmente sou é um processo que ainda não terminou. De qualquer modo, estou tranquila porque a minha identidade não depende apenas da família de onde vim, do conhecimento e da experiência que a vida me trouxe, mas depende de um facto inabalável: a quem pertenço. Disso eu não tenho qualquer dúvida, nem me retraio de ser chamada por Deus de amada, eleita, peculiar ou perfeita. Sei que sou dele e ninguém me pode arrancar da sua mão. O processo do meu aperfeiçoamento também lhe pertence. Meu Deus, pertencer-te é a maior riqueza que posso alcançar. Saber que sou tua é a segurança mais perfeita que jamais sonhei. Que mais pessoas possam sentir esta segurança. E chegamos ao final da nossa conversa tão agradável. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa companhia. Se desejar adquirir o livro da Sara, pode entrar em contacto connosco. Tome nota dos contactos que vão passar já a seguir. Para a semana voltamos já a pensar no Natal. Até lá, uma boa semana. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.